Ilegal 5. Ei. O dia que apanhei na escola da coroa, em casa apanhei de novo. Diretora viu, subserviu, afundei cabeças a tijolo. Sempre tive a noção do tempo certo, aguçado, e no momento exato, a vingança é o prato. Quando o barco entra água, os gatos aqui tudo se juntam. Tempera tirar pelas minhas costas, sumiram até os vulgos. Amassados feito latas de coca, é muito bruto. Cadê o peito de Popeye que a sua garganta vira adubo? Matias, velho oeste, adolescência, professora, aonde quem treina morre, não importa a cor, negou. Quantas crianças não tiveram a sorte de viver sem entrar no crime com os bolsos cheios de amor? 3R e nego Gibbs, peso histórico do game. Aqui forte, andar com forte, fortificando o que plantou. Adrenalina de quase morte, a moto vazia, o pente sem colete, o que Deus cria, o homem mata pela dor. Fé a todos, firme e legal, fé. Sempre rei, mostrou quem é, os leve trás, os migué, picuinha, Zé Bovinho, ciumento, sem fé, vagabundo mascarado, olho gordo, falso, se preocupa com os outros, mas não percebe o seu fracasso. Mudar é utopia, criado mudo, não chia, Deus não deu as cobras, pois ele sabia. Mentiroso, sem vergonha, vagabundo, dupla face, passa por cima dos outros, sempre buscando um trocado. É capaz de fingir, é ser leal, ser parceiro, quando chega na esquina, é de alarido, o primeiro. É sério, sem drama, sem arrependimento. Pra ele, o ser humano é descartável, lamento. A casa caiu, foi avisado o tempo todo. Então veja a vitória dos loucos, tu tirou pra bobo. Acabou a viagem, quero ver, fim da linha. Cadê teu talento, negrão? Mostre o Coringa. A todos filme legal, fé. A todos filme legal, fé. A todos filme legal, fé.